Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas áreas comerciais, nas áreas convencionais. Estamos aqui cumprindo esta missão. E eu convido você então a ficarmos juntos nessa próxima hora, matando saudade, lembrando de bons tempos, boas músicas, ouvindo a boa música popular brasileira. E nosso programa hoje, além desse repertório, teremos o nosso Cantinho das Letras com Ana Paula Ruas. Grandes encontros, sempre um encontro inusitado para você. E o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Para você entrar em contato com a gente, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o nosso especial do mês. Quando eu falo envio do repertório, não é enviar as músicas. Você envia o nome das músicas, uma listinha de músicas com 12 músicas, pode até enviar aí 13, 14, que de repente pode ser que a gente não ache uma ou outra música, né, que dá uma sobrinha pra gente, a gente agradece também. Então envia uma listinha aí com 12, 13, 14 músicas pra gente e a gente então vai tocar, vai dividir, compartilhar com nossos amigos no último programa de cada mês essa sua lista, esse seu repertório, ok? Então, bate-papo musical 1@gmail.com é o instrumento, é o veículo pelo qual você vai mandar essa lista, bem como os seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Na abertura musical desse nosso encontro, vamos matar saudades, uma linda melodia e poesia. Que ouçam que poesia linda do René Bittencourt, na voz do Nelson Gonçalves, Sertaneja. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. A tristeza do teu pranto é mais triste quando eu canto a canção que te escrevi. E os teus olhos neste instante brilham mais que a mais brilhante das estrelas que já vi. sertaneja vou embora. A saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por essas serras, construir lá noutras terras um ranchinho pra nós dois. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. Ouvimos com o Nelson Gonçalves, Sertaneja, de René Bittencourt. Agora vamos atender a nossa colunista Ana Paula Ruas, que está sempre aqui com dicas de leitura. Ela hoje veio pedir para ouvir com Afonsinho Juntinho. E a composição é do Afonsinho. Quero também destacar exatamente isso. Os cantores, né, como eu sempre mostro aqui, alguns cantores pouco conhecidos, pouco divulgados, mas de uma grande qualidade de interpretação, composição, enfim. São cantores, são artistas que deveriam estar mais na mídia, infelizmente não estão. Nem praia, nem basquete. O sol me deixa mole, mole, mole, mole, mole. Eu acordei nos braços dela. Nem passear na net. No Google fico grog, grog, grog, grog, grog. Gosto mais da rede dela. Nem montanha, nem cachoeira, gafieira, Veneza ou Júpiter. Só bonjour e beijar os beijos dela. Oh, da da da dedo do dedo do do do, da da da da da da tu, da da da da tu do dedo tu do dedo. Da da da da da da da tu. Nem vinho, nem grapete. Uva me deixa zonzo, zonzo, zonzo, zonzo, zonzo. Eu quero só o zum zum dela. Não, não, não, não, não, não, não. Nem show do Tony Bennett. Nem caminhar na rua, rua, rua, estrela, rua. Meu cantinho é o canto dela. Nem à toa, nem de bobeira. Nem cidreira, preguiça ou lua. Só bom dia de amar juntinho dela, oh, oh. Juntinho dela, oh, oh. Juntinho dela, oh, oh. Juntinho dela, oh, oh. Nem praia, nem basquete. Nem viajar de net. Nem vinho, nem grapete. Nem show do Mr. Tony Bennett. Nem praia, nem basquete. Nem viajar de net. Nem vinho, nem grapete. Nem show, não. No, no, no, no, no, no, no. praia, nem basquete, nem viajar de net, nem vinho, nem grapete, nem show do Mr. Tony Bennett. Nem praia, nem ouvimos com Afonsinho, do Afonsinho, Juntinho. Foi, então, o pedido da Ana Paula Ruas, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Também quem fez uso desse mesmo e-mail foi nosso ouvinte também antigo, Ourivaldo. E ele pediu para ouvir com Elis Regina, Velho Arvoredo, de Hélio Delmiro e Paulo César Pinheiro. Eu te esqueci muito cedo, pelo tempo que passou, tal como um velho arvoredo que o vento transformada em flor, e eu fui ficando sozinho no pó do caminho, me desenganando, sofrendo e chorando, e mantendo em segredo essa minha entre os dedos, pra não sei que outras mãos, e eu me tornei o arremedo de tudo aquilo que eu não sou. Mas eu jamais retrocedo, o que passou, passou. Mas só eu sei, o mesmo jamais eu serei. Feito a madeira, o machado inclinando, eu por fora estou cicatrizado, e por dentro sangrando, afastado do medo, mas sozinho. E não serve ao tempo nem ao lenhador, e o vento atendendo ao Ourivaldo, ouvimos com Elis Regina, Velho Arvoredo, do Hélio Domiro e Paulo César Pinheiro. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Cantinho das Letras. Hoje, eu trago para vocês o livro Um Dia, escrito por David Nichols. David Nichols nasceu em 1966, na Inglaterra. É formado em literatura e teatro inglês. Um Dia é um livro muito famoso e se tornou filme. O livro, narrado em terceira pessoa, conta a história de Dexter e Emma, dois jovens que se conhecem após a festa de graduação da faculdade em 15 de julho de 1988. Após uma noite de muita conversa, beijos e álcool, nasce uma amizade e talvez um sentimento a mais. O dia seguinte é o início de uma nova era. Formados, eles irão dar rumo às suas vidas, mas essa amizade não ficará esquecida em uma noite de bebedeira. Não, ela irá perdurar por anos, pois Emma e Dexter acabam se tornando melhores amigos. Ao longo dos 20 anos seguintes, flashes do relacionamento deles são narrados um por ano, todos no mesmo dia, 15 de julho. Emma Morley é uma moça inteligente, esforçada, que batalha para alcançar o seu grande sonho, ser escritora. Ela é apaixonada por Dexter desde que o viu. Sua vida após a graduação é frustrada e ela enfrenta vários obstáculos que a colocam em prova. Dexter Mayo é rico, inconsequente, quer curtir a vida, não sabe o que quer, mas no momento quer aproveitar todas. Emma e Dexter nunca perderam o contato. É uma daquelas amizades que você carrega para a vida toda. Quando Dexter pensa em alguém, aquele alguém que gostaria de compartilhar algo, é em Emma que ele pensa. E esse sentimento é recíproco. Entretanto, barreiras terão que ser derrubadas, pois a vida desregrada de Dexter o leva a caminhos obscuros e isso pode afetar a sua relação com Emma. Este é aquele tipo de livro que você termina e fica pensando sobre a vida. Há toda uma reflexão por trás das páginas de David Nichols. Um dia não é um livro inteiramente triste ou feliz, porque a vida da gente não é. Na verdade, assim como na vida real, percebemos que trilhamos um caminho bastante incerto, fazendo escolhas contraditórias e ao mesmo tempo lógicas. Um dia tem o mérito de mostrar a vida como ela é e com um charme que nem sempre conseguimos ver. E o Cantinho das Letras fica por aqui. Se você quer entrar em contato conosco, escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Esta foi a Ana Paula Russo com a dica de mais um livro. E, como sempre falo, né? Você tem uma semana para ler esse livro, aproveitando a dica, a sugestão da Ana Paula, e aguardar a próxima sugestão na semana que vem. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quer, tem alguma dúvida sobre esse livro, quer fazer alguma pergunta à Ana Paula Russo, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Em seguida, vamos atender a mais um pedido do Leniro Alves, que pediu para ouvir com Silvio César, do Silvio César, Se Você Fosse um Homem. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Se você fosse um homem, compreenderia a loucura e a alegria de ficar com os amigos pela madrugada, lembrando aquele gol da última pelada, e ficar acordado, feliz e cansado, num boteco qualquer, bebendo o que tiver, pra depois reunir os pedaços, voltar pros seus braços como estiver. Se você, meu amor, fosse um homem, eu seria mulher. Se você fosse um homem, compreenderia a loucura e a alegria de ficar com os amigos pela madrugada, lembrando aquele gol da última pelada, e ficar acordado, feliz e cansado, num boteco qualquer, bebendo o que tiver, pra depois reunir os pedaços, voltar pros seus braços como estiver. Se você, meu amor, fosse um homem, eu seria mulher. Se você, meu amor, fosse um homem, eu seria mulher. Ouvimos com o Silvio César, do Silvio César, Se Você Fosse um Homem. E este foi o pedido do Leniro Alves, que usou o bate-papo musical 1@gmail.com para fazer este seu pedido musical. Na sequência, vamos ouvir mais um daqueles grupos aparecidos na década de 60 e que, pouquíssimo conhecido, tenho certeza que muita gente não conhece, chamado Quarteto Teorema. Eles vão cantar, do Milton Nascimento e do Fernando Brandt, Travessia. Esquecendo de você, já não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. Se não der, não vou sofrer. Já não sofro, hoje faço do meu braço o meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de terra, fechar o meu pranto, Ouvimos com o Quarteto Teorema, do Milton Nascimento, do Fernando Brandt, Travessia. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai trazer um encontro entre Beto Guedes e Flávio Venturini cantando Caçador de Mim. E a composição é de Luiz Carlos Sá e Sérgio Magrão, atendendo ao pedido da nossa colunista do Papo Nutritivo, Denise Braga. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Caçador de mim. Nada temer se não o correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. As armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. O nosso Grandes Encontros de hoje focalizou esse encontro entre Flávio Venturini e Beto Guedes, cantando de Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá, Caçador de Mim, que foi o pedido da Denise Braga, que veio lá de Brasília. E faça você também como a Denise Braga, use o bate-papo musical 1@gmail.com e faça o seu pedido musical, a sua sugestão, o seu comentário e as suas críticas. Com Sinara e Cibele, Carolina, do Chico Buarque de Holanda. Ouvimos com Sinara e Cibele, Carolina, do Chico Buarque de Holanda. Eu Quero um Samba é o que vamos ouvir agora na voz do João Gilberto e a composição é de Janete de Almeida e Haroldo Barbosa. Eu quero um samba feito só pra mim, acabar, virar, espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque o samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Eu quero um samba feito só pra mim, me acabar, me virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque o samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Ai, quando o samba acaba, eu fico triste então. Ai, melancolia, eu quero alegria dentro do meu coração. Yeah. quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque o samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Ai, quando o samba acaba, eu fico triste então. Ai, melancolia, eu quero a alegria dentro do meu coração. Eu quero um samba feito só pra mim, me acabar, me virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque o samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Quero samba, quero samba, porque o samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Eu quero um samba feito só pra mim, me acabar, me virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque o samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Ai, quando o samba acaba, eu fico triste então. Vai melancolia, eu quero alegria dentro do meu coração. Jeff, Jeff, Jeff, Jeff. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De Haroldo Barbosa e Janete de Almeida, ouvimos com João Gilberto, Eu Quero um Samba. Papo Nutritivo com Denise Braga. No nosso Papo Nutritivo de hoje, vamos responder o e-mail da Marli Schmidt, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ela pergunta se beber muita água de uma só vez faz mal à saúde e como deve ser a hidratação durante a atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, musculação, respiração. Temos a necessidade de repor água porque perdemos pelo suor, pela urina, pela saliva e respiração. Recomenda-se 35 ml por cada quilo de peso para um adulto, ou então de 2 a 2 litros e meio de água por dia. Com a prática da atividade física, esse valor muda. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte recomenda que devemos ter um suporte adequado de líquido às 24 horas que antecede a atividade. Momentos antes da atividade física, devemos consumir de 250 a 500 ml pelo menos 2 horas antes de começar a prática de exercício. Durante o exercício, iniciar a ingestão de líquido nos primeiros 15 minutos e repor a cada 20 minutos, de 200 a 300 ml, principalmente se a prática durar mais de 90 minutos. Podemos incluir bebidas isotônicas quando a prática ultrapassar 60 minutos, ou menor que isso, quando for de grande intensidade. As bebidas isotônicas são usadas principalmente para repor a água e os sais minerais perdidos através da transpiração. São consideradas bebidas isotônicas a água de coco, o soro caseiro e algumas bebidas industrializadas como Gatorade e o Marathon. Mas atenção às mulheres que estejam amamentando, gestantes, diabéticos, hipertensos, celíacos e com insuficiência renal, pois esses produtos industrializados não são recomendados. Bom, e em relação a beber muita água de uma vez só, isso não é recomendado porque o nosso corpo necessita ser hidratado durante todo o dia. O excesso de líquido também pode atrapalhar na digestão, principalmente nas refeições de grande volume, como almoço e jantar. O estômago pode ficar mais dilatado e, além disso, podemos ter o que chamamos de hiponatremia, que é quando temos deficiência de sódio no nosso organismo. E esse último exemplo, muito mais frequente em atletas que fazem atividades de longa duração, porque se hidratam muito, o sódio fica mais diluído e, associado a isso, tem a perda de sódio através do suor e muitas vezes não se repõe o sódio durante a atividade física. Devemos estar atentos à perda rápida de peso, principalmente depois da atividade física. Isso pode ser um sinal de desidratação. E o principal mecanismo da necessidade de se hidratar é a sede. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, respondendo um e-mail da Marli, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que carinhosamente diz que ouve o Papo Nutritivo toda semana. Obrigada, Marli, por ter participado e mande você também o seu e-mail. Depois eu volto com mais dicas. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Este foi o nosso Papo Nutritivo de hoje com a nutricionista Denise Braga. E se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta para Denise Braga, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Agradecer também a Marli, que está sempre ouvindo e-mail do programa, mandou e-mail também comentando e pedindo, né, a informação para a nossa Denise Braga, no nosso Papo Nutritivo. Legal, o Marli, continua ouvindo a gente, divulgando também a gente aí, ok? Na sequência, vamos ouvir a eterna rainha da Bossa Nova, Nara Leão, cantando de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, O Amor em Paz.

Ouvimos com Taiguara, do Taiguara, Carne e Osso. Na sequência, vamos ouvir a voz bonita, a interpretação gostosa do Agostinho dos Santos, cantando de Calbi de Brito, Meu Benzinho. Dos meus olhos desejo em flor que mal conhece o que é o amor. A noite cálida vai deixar ansiedade em teu lugar. Se amanhã outro amor disser que te reclama, deseja e quer, eu mesmo assim estarei a esperar que um desengano te faça voltar a mim. Meu amor, eu te quero tanto, tanto, tanto, que nada neste mundo, nada mais senão tua presença me envolve e acalma. Conhecer-te foi a maior felicidade que encontrei nesta vida. A eternidade não vale um só dos teus carinhos. Bendigo os céus que cruzaram nossos caminhos. Se amanhã outro amor disser e reclama, deseja e quer, eu mesmo assim estarei a esperar que um desengano te faça voltar a De Calbi de Brito, ouvimos com Agostinho dos Santos, Meu Benzinho. Agora, na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos fechar, como eu costumo falar de vez em quando, né, com chave de ouro, ouvindo Nana Caymmi cantando do seu pai, seu dela, obviamente, Dorival Caymmi, Nunca Mais. Eu queria escrever, mas depois desisti. Preferi te falar assim a sós. Terminar nosso amor para nós é melhor, para mim é melhor. Convém a nós, convém a nós. Nunca mais vou querer o seu beijo, nunca mais. Nunca mais vou querer seu amor, nunca mais. Uma vez me pediste sorrindo eu voltei outra vez. Me pediste chorando, eu voltei. Mas agora eu não posso e nem quero. Nunca mais. O que tu me fizeste, amor, foi demais. O que tu me fizeste, amor, foi demais. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que participou com a gente, a você que ouviu a gente, a você que esteve com a gente até agora, curtindo, você que está sempre com a gente. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Quero também convidá-los a divulgar a nossa emissora, nosso programa. E não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.